O pônei e o cão não paravam. Faziam corridas para mostrar às crianças quem era o mais rápido. Thank you.